do Divã do Calaveira. Internet, olha só, o Calaveira voltou, e não voltou sozinho, né, Mel? Não, vai voltar sozinho? Caramba, senão esse programa não tem graça. Você tava meio retardado. Porque você também tá. Mas eu acho. Só você pode ser retardado, então? Só. Quem paga o site sou eu, quem tem direito de ser retardado sou eu. Eu não sabia que tinha essa, a cota de retardados pro programa. É, você é elenco de apoio. É mesmo, sou figurante, esqueci. É, você não passa de uma figurante. Você, Mel, está pra uma paniquete. Mais ou menos. É, não um pouco. Espera aí que eu preciso comprar muito whey pra isso. Olha só, internet, que voltamos para mais um episódio do Divã do Calaveira com a Mel. E Mel, hoje a gente vai entrevistar, hoje nós vamos... Não entrevistar, porque nós não somos aqui a Marília Gabriela, né? É, aqui não é Jô Soares e Marília Gabriela, né? Ô, vai se ferrar aqui. Jô Soares é você, sua gorda bichuda. Mas a gente vai fazer um bate-papo aberto, tem até uma conversa legal com o pessoal lá do Japão. Isso, não lá do Japão, estão no Japão. Estão agora no Japão, coitados, de madrugada lá, quase. E a gente de madrugada aqui, às 9 da madrugada. Isso, internet, que eu quero avisar pra vocês que nós estamos gravando às 9 da manhã. A Melina está virada porque ela passou na cachaça a noite inteira. Então eu já peço desculpas por eventuais loucuras que ela vier a fazer, né? É a graça, né? Trabalhar com emoção. É. A gente vai conversar aqui com a Prit e com o Logan. Olha só, sejam bem-vindos, meus caros, ao Jurassic Cast. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e bom dia aí pra todo mundo. Bom dia. Olha só. Internéticos, a Prit e o Logan, eles fazem parte, na verdade, eles são criadores e apresentadores do canal do YouTube. Qual é o nome do canal de vocês? Japão Nosso de Cada Dia. Exatamente. Eu sei que tem internético aí pulando da cadeira, porque tem muito ouvinte do Jurassic Cast que se amarra no canal de vocês. Tem sim, tem porque, sim. Cara... Que já escreveram pra gente. Porque, como eu tava falando pra eles aqui antes da gravação, eu conheci o canal deles por like que foi publicado no Twitter. E eu já vi muito ouvinte do Jurassic Cast dando like. Então eu sei que tem gente pra cacete aí que é ouvinte que... Caraca, não acredito! E tem muita gente que também vai se amarrar e vai acabar entrando no canal deles e conhecendo o trabalho deles, que eu acho muito legal. Interneticos, você já sabe que eu, o Calaveira amado de vocês. Olha só, né? É que agora é amado. Até uma semana era elogiado. Mas as pessoas têm essa relação comigo, né? Aquela coisa de amor e ódio. Elas não sabem mesmo que eu odeio. Você desperta o pior das pessoas. É, ai que horror. Mas, interneticos, eu não sou muito fã do YouTube. Eu tava falando pra Prit pro Logo agora, né, Mel? Eu não sou muito fã do YouTube, não gosto de YouTube. Acho o YouTube um saco que é feito no YouTube. Conheci o canal do Logo da Prit. Eles falam sempre sobre coisas lá do Japão. Eles vão falar agora, eu tô só fazendo... É um guia de sobrevivência no Japão. quase isso, Mel. Contando as curiosidades do Japão pros brasileiros. E eu... fiquei muito apaixonado, eu achei muito legal, eu já assisti praticamente quase todos os vídeos deles já, mostrei pra Mel, a Mel também se amarrou, mostrei pro Brunão, mostrei pro Biote, eles também adoraram, falei, cara, entrevista porque vai ser muito legal, e é por isso que eles estão aqui. Mas é, conteúdo bem pra caramba. Nossa, é muito gratificante, né, a gente assim, não tem noção, não faz ideia de como as pessoas estão assistindo ou de como elas estão pensando a respeito do nosso canal, né, a não ser pelos comentários do YouTube, e ver vocês falando assim, escutar vocês falando assim, realmente é muito gratificante. Não, mas é verdade, merece tudo, cara, eu acho que coisa bem feita, cara, tem que ser ovacionada, tem que ser reconhecida. Então, porque a gente já vê tanta porcaria nessa mídia do YouTube no Brasil. Então, quando a gente encontra uma coisa realmente bacana, que dá gosto de assistir, simpática, simples, sem aquela coisa egoica, enorme, de porque eu sou foda, eu dou opiniões maravilhosas, eu falo palavras... e todo mundo acha engraçado, eu acho que ele merece sim todo o reconhecimento. Bom, chega de babação de ovo e vamos conversar. A gente já tá meia hora falando aqui e não perguntou nada. Não, galera, a gente entendeu, deixa eles falarem. Meus queridos, como é que vocês foram parar no Japão? Acho que a primeira coisa que a gente pode começar o nosso papo. Vamos deixar a Prit falar primeiro, vai. Tá, então foi assim, a gente veio separado, né? gente se conheceu aqui no Japão, né? Eu, quando eu vim, o emprego que eu estava lá no Brasil não estava me agradando, né? Não só pelo salário, mas pela carga horária, né? E eu queria fazer faculdade, queria estudar e... O dinheiro e o horário não davam muito certo. Então eu planejei vir aqui pro Japão, ficar 8 meses e voltar. Quando eu vim, depois de 1 mês, 2 meses, eu acabei conhecendo o Logan e nunca mais voltei. Já ficou. Tô aqui 9 anos e meio agora. O meu motivo foi praticamente a mesma coisa, né? Eu também tava fazendo faculdade, estava fazendo biblioteconomia na época. Nossa, coisa específica, não tem muito a ver, né? Com o que eu gosto, mas era uma opção que eu tinha no momento, né? A única, na verdade. Eu gosto de exatas e tava fazendo humanas, mas era a opção, né? Na época. Aí tava muito ruim a parte da faculdade e também trabalhar para poder ajudar em casa, né, com os gastos de casa. Então acabei, assim, protelando muito, adiando muito, vim pro Japão, que o meu tio, ele é japonês, né, ele é descendente também, assim como eu, né. Ele queria me mandar para cá direto, só que eu fiquei adiando, que eu gostaria de tentar no Brasil. Aí chegou um momento que tava faltando dinheiro, não tava dando para fazer nada do que eu queria, eu desisti e falei assim, ah, vou pro Japão mesmo, aceito a proposta, né. Aí eu acabei vindo, isso foi em 2004. Caramba, tem muito tempo mesmo. Foi difícil arrumar a papelada pra vocês irem pra aí? No caso, pra mim, como é o meu tio que me mandou pra cá, naquele trabalho com esse tipo de coisa, ou pelo menos trabalhava na época, então ele que viu muita coisa pra mim. Eu realmente não tive, assim, dor de cabeça assim, com nada disso, né? Ele viu toda a papelada do visto, do emprego em si. Então eu só fui falando hi, né? Sim, sim, sim, pra ele e foi tudo fácil, né? É, não é muito difícil vir pra cá, não. Eu fui atrás de uma empreiteira lá na Liberdade, aí acabei conhecendo algumas pessoas. E minha avó me indicou uma pessoa, né? Minha avó é japonesa, né? Uhum. Ela conhece bastante gente lá na Liberdade, né? Ela me indicou uma pessoa. Aí essa pessoa foi falando o que eu precisava. Eu só ia atrás dos documentos e dava tudo pra ela. Ela que ia no consulado, fazer tudo. Não precisava fazer nada. Ela trazia, eu assinava, pronto. Ela comprou a passagem, ela fez tudo. A sua avó, então, foi a office velha, né? Que fez tudo. Não, que aqui a gente fala que tem os office velhos. Que, por exemplo, que nem eu quero no banco, se a fila tá grande, eu mando meu vô. Você não pega a fila, vai bem tratado. Deixa eu fazer uma pergunta também, que nem com relação à documentação, então pra vocês foi ok. Mas e com relação à língua, vocês já falavam inglês, não falavam nada? Não. Como é que foi essa barreira da língua? Não, quando a gente veio pra cá, bom, pra mim, eu tinha feito um curso 2 meses, mas foi coisa bem básica, só bom dia, boa tarde, quanto que é isso. Mas se, por exemplo, assim, a funcionária me respondesse alguma coisa a mais, além do valor, eu já não ia entender. Sabia quanto que é, o que que é, mas... entender mesmo, não conseguia. Tanto que no aeroporto eu falei assim, eu vou usar, né, o japonês que eu aprendi. Não entendia nada. Nossa, o pessoal puxava uma conversa maior, você, opa, peraí. Pra mim foi a mesma coisa também. Eu não estudei no Brasil, estudei muito pouco. Quando a gente era criança, eu até me arrependo disso. Minha mãe tentou ensinar japonês pra gente, mas a gente era besta, né, quando criança, e ficava dando risada, né, que achava engraçado o jeito de falar. E aí, infelizmente, aí ela desistiu de ensinar a gente, né, nós três, que eu tenho mais 2 irmãos, ela desistiu de ensinar o japonês pra gente. Coitado. Foi ruim pra quando eu cheguei aqui, que não sabia falar nada. Mas inglês, consegue se virar bem? Se você for com o inglês, pra quem de repente tá pensando em ir pro Japão, não tem japonês, não conhece nada da língua, será que consegue se virar só com inglês ou com um japonês bem básico? Me corrija se eu estiver errado, né, Brit? Se você vir pra cá, assim, muita gente pergunta nos comentários isso também pra gente, e não tem essa relação como se você estivesse pensando num país da Europa. Você não... inglês aqui. Não consegue. Existem locais para turismo, né? Como Tóquio, por exemplo, que é uma cidade famosa, e outros lugares também, que vai ser possível, mas, assim, se você colocar assim, na balança, é bem pouco. Se você vier para turismo, eu acho que nas cidades turísticas, assim, onde tem bastante, né, pessoas, assim, viajando, você consegue se virar com inglês. O inglês deles é ruim de entender, mas... entendem. Bem carregado, né? Isso, eles entendem você. Vai ser ruim de entender eles, mas dá para se virar um pouco para passear. Mas se você viesse, assim, por exemplo, como a gente veio pra trabalhar, né, e não pra turismo, não dá. Não dá. Você vai na cidades... prefeitura, eles não sabem, você vai nas lojas, eles não sabem, médico. A gente tem um amigo, o Alexandre, que é inclusive um patrocinador aqui do site, e ele foi pro Japão. Foi em julho, se eu não me engano. Ele foi pra Tóquio, foi passeando no Japão, por toda aquela área. E ele falou exatamente isso aí que vocês estão falando. Eu perguntei pra ele, Alexandre, como é que você faz pra ir pro Japão? Japão. Porque eu sou louco de... eu e a minha esposa somos, morremos de vontade de conhecer o Japão. Só que a gente não fala... a gente fala nem arigato, a gente fala direito. E aí eu falei assim, como é que faz? Não existe mais grupo de turismo pra ir, né? Nem a gente queria ser aquele grupo de turismo, sabe? Aquele povo, pessoal, todo mundo atrás do outro, filho de... todo mundo de camiseta, bonezinho. Com aquela placa, Brasil, andando... excursão, chama de agosto, né? Aí eu falei pra ele, falei, cara, eu sou doido pra conhecer o Japão. Como é que a gente faz? Ele falou, Rodrigo, eu só fui por causa que uma pessoa que foi comigo, ela fez doutorado no Japão e o inglês dela é legal. Desculpa, o japonês dela é muito bom. Então ela que era praticamente a voz do grupo, né? Que era ela, ele, esposa dele e tal. E ele falou, eu falei, mas e o inglês? Pô, eu acho que no inglês eles mandam, devem mandar bem, porque ninguém fala japonês, nem eles. Aí ele falou assim, não, cara, o inglês deles é terrível. Ele falou exatamente isso. Ele falou, se você fala alguma coisa, eles até tentam entender. Só que na hora de responder, eles respondem tipo um japonês, uma coisa mais ou menos assim. É uma bagunça só. Um exemplo assim, que eu demorei pra entender o que significava o que eles estavam falando, né? Uma loja de conveniência aqui, o 7-Eleven, que é uma rede, acho que americana. Sim, eles, sim. Em vez de falar 7-Eleven, eles falam Sebum Erebum. Ah! Ai, gente, tem que ter o tradutor inglês-japonês. Sim, tem que ter. É bem quadrado, né? É difícil de entender mesmo. Depois você pega o jeito e às vezes parece que é mais fácil entender o japonês. Por exemplo, agora pra gente eu prefiro ouvir esse japonês, esse americano deles, né? Esse jeito americanizado que eles falam japonês, né? Parece que sai mais fácil, né? Mas no começo é impossível de entender isso. É uma coisa curiosa mesmo, né? Porque eu sempre tive pra mim que japonês era craque em inglês, justamente pra poder conversar com o resto do mundo. Eles adotam na escola o inglês como a segunda língua, né? Primeiro o japonês e o inglês como segunda língua. Só que até os professores têm dificuldade de ensinar, porque eles mesmos não conseguem ter uma pronúncia boa do inglês. Então fica bem engraçado de ver assim, o ensinamento, na verdade. A gente chegou a fazer um estudo de Kumon, de japonês, e aí a gente viu algumas aulas sendo ministradas de inglês, assim, para as crianças, e, nossa, era muito estranho elas falando. Era desse jeito quadrado mesmo que eles estavam aprendendo a falar, né? E não é falado na rua, então tem essa dificuldade, né? Que nem a gente aqui. A gente fala português, mas na hora de falar inglês, até pra quem tem um pouco mais de noção, né? Como não treina, não fala na rua, fica mais difícil mesmo na hora de você ensinar ou na hora de você ter que falar de fato, né? Aham, fica meio enrolado. Vocês estavam falando que vocês foram trabalhar em fábrica, a priori. Isso. E as fábricas que aí do Japão são igual aquelas que a gente vê em filme, aqueles galpões com 200 milhões de pessoas, todo mundo fazendo o mesmo trabalho, certinho? Aqui tem muitas fábricas e, nossa, diversos modelos, né? Sim, modelos de trabalho, né? A minha experiência aqui no Japão, dá pra você ter uma gama muito grande de locais onde você pode trabalhar, né? Então você pode trabalhar na parte alimentícia fazendo marmitas, que a gente fala, o bentô aqui no Japão, né? Fazendo marmitas prontas que vendem na loja de conveniência. Doces também. Como é que fala? Autopeças de carros, né? E eletrônicos. Essas três, assim, acho que são as mais comuns que eu ouço falar, mas existem muitas outras, assim, pra você poder trabalhar, né? A minha experiência, a primeira que eu cheguei aqui no Japão foi trabalhar numa fábrica de fibra de vidro. Nossa. Que era um serviço pesado. Pesado, sujo, coçava bastante também. E depois que eu fui trabalhar com eletrônicos, depois que eu conheci a Prit, eu fui trabalhar na Sony, junto com ela. Aí a gente ficou só desde essa época, né, direto, só com uma empresa de fábrica de eletrônicos. Né? E vocês se conheceram aí? Como é que foi? Olhou um pro outro, falou assim, A gente se conheceu na escola, né? Quando o Logan chegou, ele tava fazendo aula de japonês pela prefeitura da cidade onde ele morava, que é Kani, né? Ah. Eu cheguei na cidade de Minokami, que é do lado. E eu, assim que cheguei, já procurei uma escola, um lugar pra eu estudar o japonês. E o pessoal falou dessa escola que tinha aulas gratuitas, né? Essa cidade que ele morava. Eu fui lá ver. Aí eu entrei na mesma sala que ele. A gente acabou se conhecendo e aí foi. E aí foi ótimo. A gente teve bastante pontos em comum, assim, né? A gente conversando aí, a gente gosta de anime, gosta de rock, gosta de jogar videogame. Aí fica difícil, né? Aí você, eu acho que vai dar pé. né? Ah, que legal, cara, que bacana. E a ideia de começar a fazer esse tipo de conteúdo pra internet sobre o dia a dia de vocês no Japão, foi como? Vocês começaram a pesquisar em fóruns que tinha muita dúvida? Foi espontâneo? Foi ideia de alguém? Como é que foi esse processo? A gente sempre foi muito usuário do YouTube, né? Uhum. Aqui no Japão, assim, trabalhando na fábrica, você tem pouco tempo pra fazer as coisas. Então eu procurava no YouTube ver o que tinha de legal aqui no Japão, locais pra sair, coisas estranhas, né? E eu achava tudo em inglês. E eu comecei a achar em português também, canais de brasileiros, né? E eu comecei a assistir, achei legal, pensei, poxa, ia ser legal a gente mostrar, assim, a nossa visão, né? Para os nossos amigos, as coisas que a gente quer mostrar. Porque às vezes eu achava vídeos, mas não achava sobre o que eu queria mostrar. E aí a gente começou a ter a ideia, a fazer, ainda bem que deu certo, né? Não, a ideia inicial do canal é da Prit, na verdade, né? A gente tinha uma ideia de fazer dois canais, né? Uma porque, assim, não relacionado com o Japão, mas eu gostaria de fazer um canal de jogos, que eu gosto muito de jogar, desse mundo, assim, de gamer, né? Bacana. Só que eu não tinha nenhuma ideia pra fazer diferente do que, quer dizer, eu ainda não tenho, né? Tipo, pra fazer diferente do que eu já vejo na internet. E então a gente não conseguiu, assim, mandar pra frente esse canal ou essa ideia, né? Desenvolver essa ideia. Até tem um canal chamado Eu e Ela Joga, mas ele tá parado desde o começo, na verdade. Eu acho que tem 3 vídeos só. E a ideia do Japão Nós Cada Dia é uma ideia da Prit, né? E a gente começou a desenvolver, no começo era pra ser só um canal dela mesmo, então ela aparecia muito pouco, mas aí ela foi desenvolvendo, eu fui achando engraçado. A gente começou a achar engraçado da gente mesmo. Eu acho que eu não esperava isso. Eu me diverti com a gravação. Então foi indo e foi cada vez assim, ficando mais divertido, né? E aí, como foi tendo um resultado positivo, aí a gente só continuou, né? Não, e é como eu tava falando, é o bacana do canal de vocês, é porque, assim, são coisas simples do dia a dia de vocês. Outro dia eu tava assistindo um vídeo de vocês falando sobre pipoca. Isso. Ah, eu vi o do pudim também. Aí vocês compraram um pudim lá. Porrada de pipoca. E aí eu fiquei assistindo, eu falei, cara, que porra de país louco é esse, velho? Esse monte de pipoca e sacate, deve ter um gosto de chulé. E aí vocês começaram a falar, olha, isso aqui tem um gosto de tal, isso aqui é bom, não sei o que e tal. E é muito curioso pra gente, porque é uma realidade completamente diferente. Vocês sabem disso, que vocês dois também são brasileiros. Mas é uma realidade completamente diferente, porque a gente não tem. A pipoca ensacada que a gente tem aqui é aquela nhoque maldita que dá uma diarreia louca. E fede micro-ondas. Fede. Teve a Copa do Mundo aqui em julho, os americanos vieram pra cá, os gringos vieram pra cá comer aquilo. Os gringos saíram assim, meu Deus, são bebês mortos aqui, que coisa horrorosa. Isso não é pipoca, não. A gente, não, cara, calma que é pipoca. Então, só brasileiro gosta daquilo. Então, assim, é muito curioso mesmo. Outro vídeo também que eu achei muito interessante foi o de lavar o carro, que vocês lavando o carro de vocês e aí colocando lá as moedas, né? O dinheiro. E aí a máquina é toda pré-programada, então ele joga água, primeiro ele joga água, depois joga shampoo, joga não sei o que, e você só fica lá amassando. Eu achei muito engraçado aquilo ali. Eu falei, cara, que maneiro. E não tinha ninguém vigiando também. Isso é uma coisa que é muito curioso no Japão, né? Que essa confiança, entre aspas, posso colocar. Não só forma. No Japão, né? Em outros países. Mas a gente tá falando com o pessoal que mora no Japão, né, cabeção? Eu sei! Tô falando que isso daí não é uma coisa só de japonês, não é um costume só japonês. Uhum. Não, mas... É diferente pro Brasil, né, isso, né? Isso é uma coisa, assim, nossa, que realmente total. Assustou quando a gente chegou assim. Ainda hoje a gente olha, assim, e às vezes pensa assim, ah, vamos perguntar pra quem cuida aqui, não acha ninguém. Falo, como assim não tem ninguém aqui? Ó, tem um sistema de handbike, né, dessas máquinas de venda automática, né, que chama Mudin Handbike, que seria uma handbike, essas máquinas, né, de venda automática sem ninguém olhando. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma horta lá, colhe algumas coisas, coloca dentro da cestinha e coloca os valores e tem um potinho pra você colocar o dinheiro. Ninguém fica olhando. Você passa lá, você pega o que você quer, pega o dinheiro e coloca dentro do potinho. Se você quiser pegar o dinheiro do potinho, é só você pegar o potinho e sair dali, porque não tem câmera, não tem nada. Mas, poxa, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Se fazem também, é praticamente assim, se for escondido, porque você vê todo mundo colocando, pegando a comida e colocando dinheiro, sabe? Ou se você quiser pegar só os legumes que estão lá também, dá pra você pegar e embora sem pagar, não tem ninguém olhando mesmo. Ah, provavelmente isso nunca deve ter acontecido, senão o potinho estaria ali. É. Né? Eu acho que com certeza alguém que tentasse afanar ali, o pessoal ia olhar e falou assim, ah, não, isso é coisa de brasileiro. De argentino. Rouba o potinho e sai gritando, Argentina! Voltando um pouquinho no assunto da comida, vida. Porque às vezes eu vou na Liberdade pra comprar gyoza, pra comprar umas coisas, aí eu me deparo com algumas embalagens de biscoito, e assim, se eu não pego e leio atrás o que que é aquilo, eu não sei, porque é um monte de bichinho cabeçudinho, feliz, e não fala, não tem a foto da comida, eu não sei se aquilo é pra fazer pudim, eu não sei se aquilo é pra fazer coisa salgada, eu não sei se aquilo é bolo. Aí você tem um negócio verde, né? É verde com um bichinho assim, feliz, e um monte de de exclamação e não sei o quê. Aí eu falo, peraí que eu vou ver a foto aqui da comida, aí não tem. Aí eu tenho que ler, ah, isso é um pudim. Aí eu pego outro, ah, isso é um bolo. Ah, isso é... Essa dificuldade que vocês tiveram logo no começo, de comida principalmente, porque aqui a comida não tem nada a ver com aí, sabe? Como é que foi essa questão de adaptação, sentido gastronômico da coisa? A gente não arriscava muito, não. A gente sempre pegava, assim, os que ou o pessoal recomendava, né? Os colegas da fábrica, assim, recomendavam. Ou os que eram parecidos, assim, na foto, né? O que dava pra entender, assim. E depois que a gente foi aprendendo mais o japonês, aí a gente começou a arriscar mais. Ah, esse daqui é esse sabor, ó, tá escrito aqui. Aí a gente comprava pra experimentar. Mas no começo, não. Até no restaurante também. Quando a gente ia em restaurantes, assim, só comia o que tinha foto e se a foto também fosse bonita, né? Não desse, tipo, bonita não, né? Mas que não desse aquela, tipo, passasse aquela imagem de que era alguma coisa estranha, né? É, alguma coisa insossa, né? Alguma coisa boiando na sopa, que você não sabe o que é. É isso. E aqui tem um monte de comida estranha. E aí, às vezes, você escolhia comida, então ficava só naquela por um bom tempo. Porque você tinha medo de arriscar, né? De pedir outra. Ou então, quando você saía com alguém veterano já, aí você via ele pegando uma outra coisa, ele também experimentava, né? Você olhava assim, ia lá e pegava também, né? Eu acho que eu ia ficar no restaurante olhando, aí ficava assim, pescoçando as mesas, sabe? Ah, aquela ali tá boa, me vê uma daquela aqui. Que é difícil. Né? A palavra principal que você aprende aqui no Japão pra não ter erro é kore, que significa isso, né? Então você aponta pro cardápio, pro fala, desenho, pro desenho, pra fotinho, fala kore, kore, kore, kore, e vai. E vai no kore. É, isso, fica nisso, né? Vocês fizeram amizade muito com o brasileiro, né? Pelo que eu vi no vídeo de vocês, né? Assim, no início, não é isso? É. É quando a gente vem trabalhar aqui em fábrica, principalmente por empreiteira, tem muitos brasileiros dentro da fábrica. Você, assim, não imagina. Quando eu cheguei, eu assustei. Eu achava que iam ser 10 brasileiros no meu grupinho ali, trabalhando, e o resto era tudo japonês, mas era difícil de ver japonês. Caramba! Trabalhando, de tanto brasileiro que tem. Você pode, assim, pra ter uma ideia assim, simples de como é você imaginar uma vila mesmo dentro da fábrica e não onde você mora. Então você vai estar vivendo ainda dentro do meio brasileiro, mesmo estando no Japão. Você vai chegar na sua casa e só vai falar com um brasileiro no alojamento, no caso, não foi pra onde eu morei a primeira vez. Chega no alojamento, só tem brasileiro. Você vai trabalhar, só tem brasileiro. Nossa! Quando tiver que falar com um chefe, você não vai falar com o chefe, porque você não sabe falar, então você vai falar com um brasileiro, e esse brasileiro que fala japonês vai falar com o chefe pra você. Então você não tem contato nenhum com o japonês se você não quiser. Por isso que é difícil, assim, das pessoas que estão aqui bastante tempo aprenderem a falar japonês, né? E algumas que vêm só pra trabalhar e logo vai voltar pro Brasil, vêm só pra juntar dinheiro, também não querem aprender, porque não precisa, né? Aqui, assim, não tem dificuldade com a língua, assim, na fábrica, né, no dia a dia. É, justamente eu queria fazer essa pergunta pra vocês, se vocês não achavam que isso poderia ter atrapalhado, inclusive, ou atrasado um pouco vocês mesmos a terem aprendido a falar japonês. Afinal de contas, não existia necessidade, né? Ou, entre aspas, não é que não existia necessidade, mas assim, tava sendo facilitado por outras pessoas que falavam português, então a gente acaba meio que pode ter atrasado um pouco aprender a falar. Atrasou, sim. Às vezes a gente queria falar mais com o japonês, mas não tem como, né? As regras da fábrica, assim, não permitiam isso. Se você quiser atrasar isso ainda mais, esse aprendizado da língua japonesa, você consegue. Em cidades, assim, maiores, onde tem uma concentração maior de brasileiro, tem lojas brasileiras, tem mercados brasileiros. Tem brasileiros trabalhando na prefeitura. Nossa, é quase uma filial do Brasil aí. Isso, tem brasileiros que trabalham com tradução, se você precisar de advogado, se você precisar ir no consultório médico também. Tem brasileiros que vão pra você, vão com você, né, vão fazer a tradução. Nossa, e bom, eu acho que todo mundo que tá ouvindo isso devem estar loucos pra eu perguntar logo isso, mas calma, galera, eu vou perguntar isso agora. Qual é a visão que o japonês tem do brasileiro, Brit e Logan? Toda vez que a gente, assim, acabou de conhecer um japonês, a primeira coisa que gente perguntar pra eles é assim, ah, o que, que você conhece do Brasil? Ele com certeza vai falar futebol e carnaval. Ai, meu Deus. Pra todos que a gente pergunta, é isso que eles falam primeiro. E quando eles falam carnaval, é engraçado que eles fazem tipo um gesto como se estivesse dançando. Aí com os dedinhos pra cima. Os dedinhos pra cima, assim, fazendo... Quando é homem, quando é mulher, ela só se mexe um pouco. Quando é homem, é muito engraçado. Eles colocam a mão na frente, assim, dos seios mesmo, né? É. Na parte do peito mesmo. E mexe a mão, assim, tipo, falando que, ah, carnaval, né? Tá tudo pelado, né? Ai, meu Deus. Se povo acha, o mundo, não, esse povo, desculpa, o mundo deve achar que nós andamos nus andando na rua. Não, que todo mundo se veste de mulata no escritório, né? Você tá indo trabalhar de biquíni, de pena na cabeça. Eles acham que a gente sabe futebol. Sabe jogar futebol. Você sabe jogar futebol. Entende. Acha que o americano sabe jogar basquete também? Tipo, acham que todo japonês gosta de anime, né? É a mesma coisa. Acham que todo brasileiro gosta de futebol. Carnaval. Mas e futebol. Todo brasileiro gosta. Desculpa, todo japonês gosta de anime, não gosta, não? Não. É mesmo, cara? Nossa, eu achava que todo brasileiro gostava. Todo japonês gostava de anime. Ah, não é bem assim, não. Aqui no Japão, na minha opinião, assim, você vai ver referência pra anime, pra desenho, né? Em todos os lugares. Onde você for aqui no Japão e você procurar um pouquinho, você vai achar um desenho desses bonitinhos que iguais das embalagens, né? Mas não são todos que gostam de anime. Olha só, e eu acho que o brasileiro também deve achar que todo japonês luta karatê também. Ou luta um arte marcial, né? Porque é o que vê. Teve alguma decepção com, assim, quando vocês foram no Japão, quando vocês chegaram aí? Teve alguma decepção que vocês achavam que ia ser de uma maneira, mas acabou não sendo? Tipo, de repente nunca viram Godzilla? Não tem monstros gigantes, não tem monstros, cara, em Tóquio, né? Um Jaspion aqui até a hora que eu cheguei. Não tem como sentar e cadê? Falando de monstro gigante, a gente acha uns bichos estranhos aqui no Japão. Aí a gente pensa assim, nossa, é daí que vem a ideia, né? Os inimigos do Tatsu, né? Da Power Rangers, essas coisas. Tem uns bichos esquisitos aqui mesmo. Ah, é? Mas assim, de pet, todo mundo cria uns bichinhos estranhos ou tá na rua e passou e... Como é que bichinho esquisito que é esse aí? Caraca! Um bicho estranho que eles... pra gente é estranho, né? Que eles criam é aqueles besouros grandes, né? É, o Kabuto. Kabuto. É aquele, é um besouro que acho que cabe na sua mão de tamanho, assim, mais ou menos. É um pretão grandão? Isso. É do Pokémon. Ah, eu já vi. Kabutops, é muito, né? Feio. Mas Kabutops. Eles criam assim pra comer? Cria de pet? Vai em passeio com ele na coleira? Meu Deus. De pet mesmo. Credo, cara. Que mania. Ah, mas por que não? Você cria coelho? Ah, coelho é gente. Ah, é? E o besouro também. Jesus. Ah, desculpa, voltando à pergunta, né, da decepção, né? Ah, sim, é, claro. Sim, eu achava que o Japão era mais parecido assim com o Tóquio. E quando eu cheguei, não tem nada disso. As coisas, a cidade onde a gente mora e morava, assim, também. São longe dos grandes centros, não tem nada perto, é tudo arrozal, a maioria dos japoneses, assim, são velhos, né? Isso me decepcionou um pouco. E os jovens vão pra onde? Vão pras capitais? Uhum. Ou o Japão tá, tipo, morrendo? Não tem mais... Como não. Assim? Não tem mais... Isso também. É, isso daí também. É bem fácil você encontrar idosos pra todos os lugares. E jovens, assim, não é tão fácil encontrar, não. É mesmo? A população é bem grande, é diferente. A maioria dos jovens são estrangeiros, é isso? Não tem jovens japoneses, mas assim, no dia a dia, a gente encontra bem mais velhos do que jovens. Né? Eles vão para as grandes capitais, né, para fazer faculdade, né? Então, na parte assim, do interior, dificilmente a gente encontra assim, um grupo grande, né, de jovens. Ah, assim. É verdade, isso. E para você, Logan, teve alguma decepção? Ah, eu estava tentando pensar até agora aqui, para ver se eu lembrava de alguma, mas exceto o que a Pete comentou, que na verdade, para mim, não chega a ser uma decepção, porque, na verdade mesmo, assim, eu não tinha vontade de vir para o Japão. Porque a visão que eu tinha de vir para o Japão trabalhar, baseado na experiência dos meus tios, é que eles vinham para cá, juntavam dinheiro, iam para o Brasil, gastava tudo, e aí depois ficava nessa vida de vai e volta, e não conseguia, assim, digamos, fazer nada muito grande. Então, eu não queria isso para mim, queria continuar no Brasil. Então eu vim aqui mais no início por causa do dinheiro só, para juntar um dinheiro, voltar para o Brasil e fazer a faculdade. Então não tinha muita expectativa. Na verdade, eu nem imaginava o que me esperava aqui, se era grande ou não a cidade, né? Então não fez tanta diferença. Mas uma coisa que eu me decepcionei, na verdade, foi em relação ao trabalho mesmo. Assim, trabalhar num meio que eu achava que era mais unido. Tinha uma união maior por ser brasileiros num grupo pequeno e tal. E às vezes ter discussão por pouca coisa, sabe? Por que que você colocou as coisas ali e não colocou aqui? Uma coisa simples assim. Uma picuinha, né? Você falou que tem muita picuinha. É, muito... Eu achei que não seria tão grande como às vezes que eu encontrei, né? Isso me desapontou um pouco, me desanimou um pouco. Mas, na verdade, acho que é normal, né? Ah, normalíssimo, posso te garantir. O problema com... Eu, dentro de consultório mesmo, o que eu mais recebo é pessoas com dificuldade de relação, com relação de trabalho e tudo. É do ser humano, né? Acho que nem a questão de ser para brasileiro ou japonês, é do ser humano. Tenho certeza que o japonês também deve ter problema no trabalho, né? Isso, competição. E aí a concorrência é muito grande, né? Ah, é. É porque é uma ilha com um monte de gente. Você tem que ser muito bom, né? Pra se destacar, sei lá, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E pra fazer amizade com o japonês? Tem como ou realmente é aquela coisa tão tradicional que você não tem acesso a eles? Só se você for realmente japonês, nascido no Japão e tal? Eu acho, assim, a gente acha, né, que tem como sim, mas eles são difíceis, né? É assim, é difícil deles demonstrarem mesmo, falar na sua cara, assim, a verdade, né? Não é deles isso, falar essa coisa mais aberta, de falar o que pensa isso, e tomar uma cerveja com você e falar um monte de besteira sem se preocupar com aquilo, né? Tirar isso deles, assim, eu acho que é difícil. Eu acho que é fácil você fazer amizade se você tiver alguma coisa que ele é interessado. Por exemplo, pessoas que falam outras línguas aqui, inglês, francês, espanhol, e se eles querem aprender, eles vão atrás de você. Ai, que bando de interesseiro! É mais fácil, assim, de eles querem sair com você, né? Agora, se você não tem muita coisa, assim, né? A oferecer de aprendizado, eles também não se dão muito aberto. Eles não conversam por conversar, que nem a gente tem aqui, né? Que senta e, tá vendo um jogo, tá vendo não sei o quê, e começa a falar do jogo, já tá falando da filha, do irmão, do cunhado, de amigo. Isso é difícil, né? Eu acho que os mais velhos aqui, eles fazem isso. Já conversam mais, já são mais abertos. É, já vem, que engraçado aquilo lá, não é? Aí você fala, de onde que você é? Você não é japonesa, né? Aí, mais velhos são mais fáceis. Ah, Mel, você... Então, se você quiser treinar a língua, cola no velhinho, que é ali que você vai conseguir. Chegou um velhinho na horta, cola do lado, já vai perguntar. Aí o velhinho chama a polícia e fala assim, tem essa maluca de cabelo vermelho que tá me seguindo a cidade inteira. Tá melindo atrás dos velhos, stalkeando os velhos, tá vergonha, mano. Esse daí que a Frit falou, assim, deles, assim, quererem aprender uma língua, eu acho mais fácil, né, completando o que ela falou, é mais fácil você conseguir conversar com um japonês que tem uma experiência, assim, já de ter ido pro exterior, ou de já ter conversado com estrangeiros. A recepção sua pra ele vai ser bem mais fácil. Ele vai te receber melhor, né? Ele vai entender que não é porque você é estrangeiro que ele pode te taxar de alguma coisa, né? Mas também, você passando a barreira, essa barreira, assim, deles não gostarem muito de falar sobre sentimentos e tal, você vencendo isso, você consegue fazer amizade com um japonês normal, né? A gente chegava aí no karaokê com um japonês e era bem divertido pra ele, assim, ao ponto dele tomar várias cervejas e deixar a gente levar ele pra casa dele, assim, não é uma coisa normal de qualquer japonês. A gente tinha bastante amizade, assim, também com 1, 2, 3 japoneses, que a gente conseguiu quebrar essa barreira aí deles terem vergonha de falar alguma coisa. Mas acho que a dificuldade maior é falar o japonês mesmo, né? Porque às vezes a gente também ficava sem assunto, né? Hoje a gente já fala melhor, então... Pra conversar com o japonês é mais fácil, né? Eu acompanhando os vídeos de vocês, o japonês de vocês tá muito bom, né? Porque vocês já fazem... Mais 9 anos? Uma leitura de tudo, tá legal, né? Ou ainda tá com dificuldade? Pra conversação, assim, no dia a dia, eu acho que... Dá, né? Dá pra conversar. Agora, se for uma coisa mais específica, assim, dependendo do assunto, é um pouco mais difícil, falta vocabulário, né? Quando for algo específico ou técnico, com certeza a gente vai ter dificuldade. Mas se for, assim, dia a dia, pra resolver um assunto diário, assim, não é tão difícil, não. Dá pra levar uma conversa tranquila, eu acho, hoje, né? Ah, legal, bacana. É, você estava falando a questão do japonês, achar, fazer algum pré-conceito com relação à pessoa. Vocês sofreram preconceito aí no Japão? Algum tipo de preconceito? Não, né? Não. Não, mas eu fico com um sentimento, às vezes... de que eles têm um pouco de medo da gente. Eu não sei se isso é coisa minha ou se é verdade mesmo. Por exemplo, mas eu tava como que você sentiu isso? Então, eu conversava bastante com uma japonesa pelo Line, né? Sei. É o, como é que fala? Tipo o Messenger do celular? Tipo, é o Messenger. Tipo o Zap Zap, o WhatsApp. Tipo o Zap Zap. O WhatsApp. E depois que teve um caso aqui no Japão, que a brasileira matou uma japonesa, e essa japonesa era amiga de infância dela, né? A brasileira matou essa japonesa, depois disso, eu senti que ela demorava pra me responder, e aí foi parando de conversar, e agora ela já não me escreve mais nada. Ai, mas que bobeira, não foi um brasileiro que matou, foi uma pessoa. Isso. Ah, mas aí ficou estigmatizado. Ah, o brasileiro matou o japonês. É que, infelizmente, aqui no Japão, assim, tem muitos casos dos estrangeiros, né? E os brasileiros acabam aparecendo, porque tem muito brasileiro aqui, né? Não são só os brasileiros, né, que fazem, né? Os japoneses também, os chineses também, né? Todas as raças que estão aqui, mas é meio complicado isso. Alguns anos atrás, me contaram, um colega de faculdade me contou que muito brasileiro estava acabando indo pro Japão. E como a gente estava conversando mais cedo, existe toda aquela questão da confiança, que já é cultural do japonês, a gente sabe como é que é. Pelo menos a gente, aqui do Brasil, a gente vê algumas coisas com relação a isso, que eles são muito corretos e muito sérios, muito honestos e tal. E estava acontecendo uma coisa muito desagradável. Quando os brasileiros entravam em lojas, por exemplo, de magazines e tal, lojas de armarinho, que seja, né, de eletrônico, eles anunciavam, isso foi me dito, né, eles anunciavam no alto falante da loja, falando assim, mas alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Senhores consumidores, tomem cuidado, olhem, observem seus pertences que tem brasileiro na loja. Nossa. Foi isso, me disseram isso na época que eu tava na faculdade, isso tem uma década atrás mais ou menos. E eu fiquei chocado, falei, não acredito que seja desse jeito, cara. Aí a pessoa falou, não é, porque um amigo meu foi e ouviu, não sei o que, tarará, aquela coisa toda. Vocês já ouviram falar alguma coisa nesse sentido aí? Aonde, nesses anos que vocês estão? Assim como você ouviu, a gente também ouviu, eu também cheguei a ler algumas matérias na internet, mas presenciar pessoalmente, ou então conhecer alguém assim de perto que viu isso, não. Até hoje, não. Meio que é lenda urbana, né? É. Tem muitas coisas que eu acho que é assim, como, por exemplo, chegaram a falar também que quando você entra em algum estabelecimento, eles tocam música brasileira. Eu acho que vai um pouco assim da ignorância, né? Não da maneira ruim que as pessoas acham que entendem essa palavra, mas de ser ignorante em relação a não conhecer mesmo o idioma ou não conseguir conversar, né? No McDonald's que a gente ia na cidade que a gente morava antes, sempre tocava música brasileira, MPB, né? E realmente, quando a gente tava lá dentro, tocava. Mas a gente já entrava e já tava tocando. Depois de algum tempo, a gente foi saber que o dono do McDonald's, ele é fã de MPB, da música brasileira. Então, ele colocava porque ele gostava. E como ia muitos brasileiros lá, ele queria agradar. Às vezes, você não conhece isso e cria toda essa imagem errada na cabeça. Essa conspiração. Né? É, mais ou menos do jeito que eles criaram do brasileiro pra algumas coisas, né? Tipo, a amiga da Trick, meu Deus, ela vai matar! Eu vou parar de conversar com ela! Ela vai matar! Ela está na iminência de me matar. Ela é toda simpática. Oi. E ela, ai meu Deus. Olha como ela me olha com ódio. Ai, ela escreve no caps lock ligado. Ela, olha só, ela é louca. Relação a essa questão profissional do Japão, deles serem muito perfeccionistas, muito cobrados. Que a gente brinca aqui no Brasil, esse daí tirou o segundo lugar na escola, vai fazer o harakiri, sabe? Vocês sentem muito essa cobrança, não só por parte do japonês, mas eles cobrando que vocês sejam cada vez melhores no trabalho, ter aquela seriedade, aquela coisa sisuda de se esforçar, de ter que ser o melhor no trabalho. De uma forma assim, tudo bem que a gente tem que fazer sempre o melhor, mas é que aqui a gente é um pouco mais, como é que eu vou dizer, despojado, né? Tentar fazer alguma coisa mais light. Lá parece que é, assim, é muito, muito incisiva essa coisa de ter que ser o melhor sempre. Vocês notaram isso, essa questão cultural? Quando vocês chegaram aí, já se acostumaram? Como é que é? Tem muito isso, sim, mas eu acho que é mais na fábrica, né? Quando você tá numa posição mais embaixo também, eu acho. Você fala, por exemplo, pra supervisores ou não? É pra todo mundo que tem que ser, que tem que seguir, assim, a regra à risca? Ah, sobre isso de seguir a regra à risca, eu posso colocar isso como, não uma decepção, mas uma coisa que me incomoda da visão dos japoneses em si. É realmente do jeito que é a regra você tem que fazer. Não mesmo pode... que aquilo seja estúpido e ele mesmo saiba que não precisa, ele vai falar pra você fazer. Ah. E ele vai fazer. Ah, dá um exemplo. Assim, quando a gente trabalhava na fábrica e na linha de montagem, vamos supor que você tá fazendo um determinado movimento, uma sequência, 1, 2, 3. Sim. Mas ao invés de fazer 1, 2, 3, você percebeu que fazer 2, 1, 3 é melhor. Sim. Você não pra pode... Pra você, né? Mais isso. Rápido, né? Isso. Enfim. Isso. Mais rápido, mais ágil, vai produzir mais, ou talvez vai te deixar com mais tempo livre pra você também descansar um pouco, porque você tá numa linha de produção. Você não pode mudar por conta, você tem que avisar, e se essa regra não for alterada, você não pode executar. Mas isso acontece muito, das pessoas não respeitarem a regra e executarem da maneira que descobriram que tá melhor e que é melhor pra si mesmo, né? Vai te deixar com um tempinho mais livre ali. Mas eu acho que essa rigidez, ela é necessária até em virtude do próprio espaço físico, porque aí no Japão o Japão é um país pequeno. Então, assim, se você fugir da regra, alguém vai acabar caindo no mar. Porque vai esbarrar um no outro, vai acabar e vai alguém cair. Então, acho que nem que sim. Vai dar uma cotovelada, cai no oceano. É, aí tá lá o senhorzinho lá, o velhinho lá pescando, de repente dá uma cotovelada, o velhinho, ai, de novo não. Aí o velhinho vai cair. Então, eu acho que é por isso que é brincadeira dessa parte, claro. Mas eu acho que tem que ter essa rigidez, porque é muita gente. O Japão realmente é populoso, como a gente vê e imagina. Aquele vídeo que talvez muita gente já deve ter visto na internet, passando por aí dos guardinhas empurrando as pessoas pra dentro do trem, talvez em Tóquio. Eu nunca presenciei pessoalmente, nunca vi, mas em Tóquio eu acho que deve ser assim, talvez em Nagoya também, mas são grandes centros. Aqui no interior não é assim. Na Sé, é muito pior às 6 horas da tarde. É pior que isso. Aquele vídeo lá, que lá ainda tem o cara pra empurrar, aqui não tem ninguém pra empurrar. É o povo que empurra. O vídeo que eu vi, que o Logan tá falando, eu vi um vídeo desse jeito, mas o cara dava chicotada no povo. Ele batia com chicote mesmo, o povo andando, entrando dentro do trem. É, gente, tô falando sério. Eu não sei se era no Japão, eu acho que não era no Japão, devia ser outro país. É tipo Coreia, alguma coisa assim. Mas o cara ficava lá, de plá, e o povo entrando, e eu... Caraca, velho, como é que você faz isso aí pra trabalhar e toma chicotada? E aí, tudo bem? Ah, de boa, hoje tomei só 5 chibatadas lá no metrô. Hoje tá suado, hoje o dia tá bom, cara. Tem um horário de pico, assim, também na cidade que a gente mora, que também, assim, congestiona um pouco o trânsito, né? Que ele até, eles falam em inglês o termo, né? Que é o horário do rush, falar aracho. O aracho também é um pouco ruim aqui, assim, mas não como a gente vê na internet, um pouco mais light. Eu acho que deve ser igual no Brasil, por exemplo, né? Que nem a Mel comentou sobre a Sé, lá em Marília, onde eu morava, impossível ser igual a Sé, assim, de ficar louco igual a Sé. É. Né? Não, eu vou falar pra vocês, quando fui a São Paulo, as primeiras vezes, nós estávamos no metrô, a Mel tava também, e aí quando a gente chegou perto da Sé, a Mel virou e falou assim, junta todo mundo e se segura. Aí eu falei, parece palhaçada, ela falou, tô falando sério, e ela sentadinha, a Mel pesa 12 quilos, entendeu, pra vocês terem uma ideia. Então ela sentadinha lá, pequenininha, ela falou, não, eu vou ficar aqui, vocês se seguram. Cara, na hora que abriu, mas foi um maremoto de gente suada naquele metrô, eu fiquei assustado, eu falei, vou morrer? Ela falou, não, morre não, eu passo por aqui todo dia, lembra? Eu morava em São Paulo, né, eu já cheguei a ser levada pra fora do vagão porque chegou na seta e eu não era pra eu descer. Comigo, de rir e chorar, né, cara? Você chega. E aí, depois que você sai, você não consegue mais entrar, cara. Troca, vai pra outra estação, porque naquela você não entra mais. Quais são os animes favoritos de vocês? É animes ou animes? Eu falo animes, tá, gente? Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem. É anime. É anime. Animation, né? Isso. Vem do inglês de animation, né? Em japonês fica animation. É quase animation, né? Mas eles não falam, só anime. É, eles cortaram a palavra e fica só anime mesmo. Anime mas mesmo. É do inglês. Ah, então vou me corrigir. Quais são os animes que vocês mais gostam? Eu gosto de Rurouni Kenshin, que é um anime antigo. Já, na verdade, acho que eu gosto é um pouco mais antigo. Eu gosto de Rurouni Kenshin, de Evangelion e de Fullmetal. Ah, Evangelion eu adoro, cara, mas eu tô tentando entender até hoje aquilo ali. É, então, acho que aquela confusão toda e ainda ter mechas, eu acho que não é incrível. Que não são mechas, né, cara? São humanoides gigantescos, né? Isso. São mechas que não são mechas. Já viu, meu, Evangelion? Já, não entendi nada. Pois é, nem eu. Eu só acho legal a parte da porradaria. É muito doido o anime. Aquela primeira cena que o Eva-01 ele rasga o campo de força ali, aquilo ali eu tenho na cabeça até hoje. Eu gosto muito do primeiro, já fissurei no anime. Então. Foi, que ele começa a rugir, uma coisa assim, não é? Que ele entra em Berserk. É, foi exatamente isso. Esse daí já achei demais. Eu ia falar Sugoi, né? Do jeito que fala que já achei incrível. Mas é incrível, seria como se fosse incrível. Vocês estão esquecendo o português? A gente esquece um pouco, sim. Quando a gente vai gravar, aqueles erros lá é o que acontece. É o que acontece. Que a gente esquece o que a gente ia falar em português, ou a dicção assim não tá boa, a gente acaba errando. É, mas eu vou falar que vocês saíram do interior, mas o interior não saiu de vocês, porque vocês têm sotaque de interiorano paulista todinho. O R, né, puxado. É, o R puxado, cara. Eu devo ter passado isso pra Priscila, pra Prit, né, porque a Prit é da capital, né, eu que sou de Marília, então o interior, porta, deve ser meu. Porta ainda tá dentro de você. Eu te garanto. O porco. A pessoa sai do interior, mas o interior não sai da pessoa, cara. É assim. É igual a Zona Leste, cara. Você pode estar longe, a Zona Leste tá em você. Não sai de dentro. Voltando à Zona Leste, né, meu? Zona Leste, como os amigos da Mel falam. O Rio Kenshin que você falou, não é aquele Feast of North Star, não é aquele, não? Ah, desculpa. Samurai X, né? No Brasil saiu com o Samurai X. Ah, tá. Nossa, a gente tem um amigo nosso, Coruja. Ele é alucinado pelo Samurai X. Alucinado. Samurai X. Nossa, o filme é muito bacana, cara. O filme é muito legal. Apesar que ele serviu um pouco pra quem curte mesmo o anime, porque a apresentação dos personagens ficou um pouco ruim. Mas eu achei a estética do filme legal. O rapaz que faz o Samurai X, né? O Kenshin, né? Pois, ele manda bem pra caramba. Ele tá aí, é uma porradaria. Pô, é muito bacana mesmo. Tá, vai sair o 2, né? Ou já saiu? Saiu, já. Aqui já saiu. E é bom? Não assistimos ainda, a gente tem que ir lá assistir, mas a gente já combinou de assistir já com os colegas da escola, já. O tempo que é o problema, sempre o tempo. É, né? Queria que eu... Se morar no Japão, se tivesse 72 horas, ia ser mais legal, né? Se o dia tivesse... Com certeza, hein? Que ia dar pra aproveitar, né? Ah, e deixa eu te perguntar, não sei na cidade que vocês moram, mas, por exemplo, essa coisa de cosplay, de gothic lolita no meio da rua, o povo meio que anda fantasiado aí também, ou não? São só mais os grandes centros? Ó, em Tóquio, com certeza tem. Qualquer esquina, né, tem. É, no centro lá, com certeza tem. Ainda mais porque tem aqueles meio do café, né? Como que explica? É, em inglês, acho que é meio de café mesmo que fala. É como é que explica isso? É um café onde tem umas mulheres fantasiadas de maid, de... Não é enfermeira, como é que é? É, maid seria empregada doméstica, uma empregada. Isso, obrigado. Lá o meu vocabulário. E elas fazem, né, bolinhos bonitinhos, docinhos bonitinhos, brincadeirinhas lá, e o pessoal adora. Lá em Tóquio tem bastante. Às vezes elas fazem você até dançar junto com a musiquinha e fazer os movimentos lá que elas fazem. Ah, é? Tem a gracinha que elas fazem com o pessoal. Todo otaku, com certeza, vai querer ir num mesmo café lá em Tóquio. Pois e Nagoya, aqui perto, não é um centro assim tão grande como Tóquio, mas é bem conhecido, né? É, em alguns lugares tem pessoas assim, de gothic e lolita, né? Mas não é em todo lugar, não. Aqui no Japão, não. Não é essa coisa que a gente tá imaginando, que qualquer esquina... Que nem o pessoal acha que tem aqui, qualquer esquina é uma mulata e alguém jogando futebol, ah, né? Isso. Não é essa imagem. O cara... Que a gente tem, é o contrário. O cara chega no Japão, tá olhando no avião, cadê o Godzilla? Era moça, cadê o Godzilla? Ele fica do lado esquerdo ou do lado direito? Deve ser desse. Completando o que vocês tinham a pergunta que vocês tinham falado sobre o que os japoneses acham, né, do Brasil assim, acabei de lembrar que a professora na escola perguntou se a gente não sabia sambar, né, se a Priscila não sabia, se a Prit não sabia sambar, pra sambar um pouquinho e mostrar como é que é, né? Como se o brasileiro soubesse. É, samba é ensinado na pré-escola, no maternal. É, a faculdade é samba 1, samba 2, samba avançado. E assim, monumento, pontos turísticos que vocês conheceram, qual que foi o mais legal? Ou que vocês tinham mais vontade de conhecer? Ou ainda não conheceram, de repente, não sei? Ah, tem alguns que a gente já foi, mas é difícil de falar, assim, porque como eu cheguei a comentar um pouco antes, eu não tinha nenhuma visão a respeito, assim, do Japão em si. Só depois que eu cheguei aqui, que eu deixei de ver o Japão como um país que ia me dar apenas dinheiro pra eu retornar pro Brasil, passei a gostar do Japão a ponto de querer morar aqui, eu comecei a me interessar mais pelas coisas que o Japão tem a oferecer, assim, pra você se divertir. Culturalmente, né? Culturalmente. Uhum. Então, existem muitos lugares ainda que eu gostaria de ir, que eu não fui, que eu fiquei que eu só descobri através da escola, que os professores lá ensinaram pra gente, tipo, templos únicos aqui do Japão, como o único de madeira mais velho, né? Feito de madeira. É um monumento que é construído de madeira mais velho do mundo. É. De madeira. De madeira. Nossa. Então, eu gostaria de poder ver isso. É enorme. Isso, né? E a gente ainda não foi, né? Mas a gente tem que ir. Existem também dois castelos aqui no Japão que ainda são, assim, verdadeiros ainda o castelo, né? Eles só foram reformando, mas a maioria dos castelos aqui do Japão acabou pegando fogo e aí eles construíram outro pra manter o castelo em si, mas ou já não é... foram derrubados mesmo. As guerras. Mas não é o original. Mas existem dois que ainda são os originais e só passaram por várias reformas e tudo mais. Então, dentro do castelo ainda é original e eu gostaria de ir e não conheci ainda. Mas já fomos em vários castelos, menos nesses. Então, seria um exemplo. Tem muito lugar que eu gostaria de ir aqui no Japão ainda. Nossa, aqui, assim, para turismo é muito interessante porque tem coisa pra você ver em todos os pontos aqui do Japão, em qualquer lugar que você for. Parece que as cidades, assim, elas competem pra ver quem tem mais coisas, assim, pra atrair turistas. Ah, verdade. Qualquer lugar aqui você consegue passear. Nossa, falando ainda em pontos turísticos, eu queria ir pro Japão só pra conhecer Okunoshima, aquela ilha dos coelhos que tem no Japão. Tem um monte de vídeo que tem tem mulher. Vocês já foram lá? Eu sou louca pra ir nesse lugar, cara. Eu quero muito ir lá também. Eu já vi vídeos na internet, né? E fotos também, né? Falando sobre, mas a gente nunca foi. Não, acho que eu iria no Japão fazer bate e volta só pra bater nessa ilha e voltar. Olha a Mel mudando a passagem aérea dela de Nova Zelândia pro Japão. 3, 2, 1. Caramba! A divisão das estações do ano serem, assim, na minha opinião, entre aspas, né, mas perfeito. Primavera é primavera mesmo, aí você vê a Sakura, que é, nossa, é muito bonito. Você vê, assim, vários locais todos. As flores, né? A Sakura é aquela árvore que sempre cai folha quando o pessoal vai lutar? Isso, é a flor branquinha, meio rosadinha, assim. É, flor de cerejeira, né, que fala, né? Cerejeira, isso. Ah, é verdade, como coabra. É muito bonita mesmo essa árvore, nossa, todo ano a gente se encanta, porque não tem mais nada na árvore, só tem a árvore e as flores só. Cara, não tem muda disso aí pra vender, não? Porque eu tenho certeza que quando eu for no Japão, eu vou trazer uma mudinha dela. Acho que tem na Liberdade. Eu nunca vi uma árvore dessa aqui no Brasil. Será que ela não vinga, não, cara? Tem uma região em Marília, perto de Marília, chamada Garça, que acho que tem uma comunidade de japoneses grande lá também. Lá também tem uma plantação perto de rio, assim, de várias sakura, só que pequenas. Eu não vi pessoalmente, mas vi por foto. Eu acho que no Brasil também deve vingar, mas não sei se das árvores do mesmo tamanho que tem aqui, né? Nossa. Só vi Eu ia trazer uma mudinha pra mim, com certeza. Esse Alexandre, amigo nosso, que ele foi, falou que tava numa praça que tinha um monte de sakura, assim. Eu vi a foto, coisa mais linda. E ele falou que começou a cair as pétalas, aí ele já olhou pra lá e falou assim: alguém vai sair na porrada aqui, já. Aí ele olhou pra um lado, pro outro, aí falou: pô, não tem ninguém brigando, tá caindo folha aí, ó. Vocês estão perdendo a porrada. De repente você escuta um Hadouken. Pois é, ou né, alguma coisa, uma espadada assim. Ele olhou pro lado e falou: porra, bicho, ninguém sai na porrada. Eu falei: Alexandre, é assim mesmo, você podia ter saído, por que você não saiu? Ele falou: eu não. Minha mulher não deixou. Ai, meu Deus do céu. Assim, depois tem o verão, né? Depois da primavera tem o verão, aí você tem as praias pra você aqui do Japão, que eu também acho bonito. E é muito quente aqui, verão. É muito... Sério, aí é 880, né? Ou é neve ou é torrada, né? Isso, nossa, o verão aqui é muito estranho, assim, é muito quente, muito úmido. Você chega a passar mal, assim, desse calor estranho aqui. Acho que talvez por ele ser uma ilha, essa umidade, assim, você fica com o corpo melado o dia inteiro, parece. Você tem a sensação, nossa, assim, que você sério? Tá todo grudado. dentro. Caramba! O que é bom aqui é que eles usam bastante ar-condicionado, né? Então, dentro dos estabelecimentos, dentro de ônibus, trem, metrô, assim, é tudo fresquinho. E aqui é um país, assim, que ele gira 24 horas mesmo. Se você for uma pessoa, assim, é um cidadão comum, qualquer pessoa que você seja aqui no Japão, dá pra você viver, assim, só de noite, tranquilo. Tudo aqui funciona à noite. É. Tem locais pra você passear de madrugada, tem lojas de conveniência abertas, mercados abertos, tem tudo. Isso mesmo na cidade pequena onde vocês moram? Uhum. Se a gente quiser sair agora e, tipo, mexer na internet, jogar dados, vôlei... Comer alguma coisa. Coisa, academia, tudo. Uhum. Academia também. Pode sair que você vai encontrar o que você quiser fazer. É, agora a internet, que nós estamos gravando às 10h30 da manhã, mas lá no Japão, onde os meninos estão, são 10 horas da noite, 10h30, quase 11 horas da noite, não é? Uhum. Então, pra vocês terem uma ideia, de um domingo. Então, daí você já tem uma ideia, então. Meus caros, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigadão mesmo. Olha, eu tenho certeza que... Não, a gente é que agradece, de verdade. Tenho certeza que vai ter muita pergunta. Internéticos, gostaram do papo com o Logan e com a Prit? Então vocês vão acessar lá no YouTube o Japão Nosso de Cada Dia, não é isso? Acessem lá, por favor, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Isso, não, eu tenho certeza absoluta. Se a gente trouxe pra cá é porque é bom, né, Mel? Lógico, a gente não traz qualquer Zé Bunda aqui, pois não. Pois é, por isso que o Felipe Neto nunca veio pra cá. Nossa, olha aí o alfinetando pro povo. Mentira, gente, tô brincando. Não, internet, vocês vão gostar sim. E Prit e Logan, espaço de vocês, vamos lá, deem recados. Tá sem contatos, manda beijo pro pai, pra mãe. Pra Dilma. Uma coisa que eu quero agradecer mesmo, assim, de coração é todo mundo que assiste a gente, assim. O pessoal, assim, fala que vocês não têm noção de como a gente gosta de vocês, mas eles não têm noção de como a gente é agradecido por todo esse carinho, assim. A gente fala que eles são o nosso combustível e eles são mesmo. Se não fosse pelo pessoal, assim, tá apoiando, a gente acho que não ia estar onde a gente tá, não. Eu tenho exatamente isso que eu quero agradecer também. Eu jamais esperava, assim, em um ano de canal, ver até onde a gente conseguiu atingir e ver tanto de gente que gosta do que a gente tá fazendo nos comentários. Tanto é que acho que desde quando a gente começou o canal e começou a crescer, assim, de pouquinho em pouquinho, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ler os novos comentários que tem, porque isso daí me motiva bastante pra começar o dia. É incrível o que isso trouxe pra mim, assim, pro meu dia a dia. Não imaginava. É isso que me faz continuar mesmo. Ah, com certeza. Mas e muito mais merecido. Digo de coração, de verdade. Não, o canal é muito bom mesmo, sensacional. Vocês dois são uns maravilhosos, umas graças, simpáticos pra caramba. E assim, o sucesso que vocês estão tendo agora é merecido mesmo. Parabéns. Tô um pouquinho velho, mas obrigado. antes da gente encerrar de vez, o que que vocês falam no início de cada vídeo, que eu nunca entendi? Porque vocês se apresentam e depois vocês falam alguma coisa, mas o quê? Minasan konnichiwa. Isso. Prit desu, Logan desu, yoroshiku onegai shimasu. Minasan konnichiwa significa boa tarde a todos. Onde minasan seria todos, né? E konnichiwa... Seria pessoal, né? Pessoal, boa tarde. Isso. De uma maneira, assim, não tão formal. É informal, informal. É, e o konnichiwa é boa tarde, né? E aí a gente se apresenta, fala os nomes, e yoroshiku é uma palavra difícil, mas muito difícil de traduzir, assim. Não existe uma tradução igual saudade, digamos assim, que as pessoas não conseguem traduzir para outro idioma. Uhum. Um exemplo. Sei, em português não tem uma tradução, mas essa palavra é quando você vai... Interagir com outra pessoa. Por exemplo, a gente começou essa... Entrevista aqui. Essa entrevista aqui. Se fosse aqui no Japão, a gente ia falar, né? Yoroshiku onegai shimasu. Aí ia começar. Isso. Então, sempre... É como se você falasse, por favor, assim, do tipo, vamos nos dar bem, eu espero que eu atenda as suas expectativas, como se fosse isso. Alguma coisa do tipo, por exemplo, se a gente fosse jogar um jogo junto também, fosse jogar um CS, um Counter-Strike junto, antes de começar a partida, a gente ia escrever no chat aberto aqui no Japão, yoroshiku onegai shimasu pra todo mundo. A gente vai começar um jogo, então yoroshiku... Ah, entendi. E eles usam muito. É uma saudação, né? Uma saudação específica daí. Uhum. Então, por exemplo, vou pedir pra você, né? Então, um exemplo, vocês vão colocar no ar também essa entrevista. Então, yoroshiku, né? Coloca no ar, por favor. Mais ou menos isso também. É como se fosse um pedido com também. Você também seria. Ah, não se preocupe. Juntos vamos destruir o Satangos. muito obrigado a vocês pela oportunidade. Realmente eu desacreditei de ser convidado pra gente fazer uma entrevista, um debate, uma conversa. É a primeira que a gente faz. É, não sei se foi exatamente como vocês imaginavam, mas... Ah, foi sim, vocês, foi legal pra caramba. Que eu me diverti muito e foi muito gratificante. Muito obrigado. Ah, assim, muito... mesmo pela parte também, muito obrigado. Imagina, gente. Ah, muito agradece. Legal. Internéticos, dúvidas, comentários, coloquem aí no post. Tem alguns, a gente vai selecionar alguns episódios também dos programas deles pra colocar aí no site do Jurassicast. E o restante vocês vão lá no YouTube, vão curtir e colocar os comentários. Ah, eu escutei vocês no Jurassicast, me amarrei e tal. Então é isso aí, vai lá conhecer o canal da Print do Logo que vocês vão adorar. Mel, vai cantar em japonês agora, vai. Mirai, danço nesokushi. Nada, sem mais nada. Rata de vergonha. Eu gosto tanto dessa música, mas eu não sei cantar. É uma gracinha, adoro essa canção. Um dia a Mel canta, internet, não se preocupe. Só no karaokê, eu vou lá na Liberdade e vou cantar no karaokê. Ah, vai, ah, vai ser é divertido, vai que é divertido. Não, vai não, ela cantando é divertido, não. Sim, é talvez seja amado. Como eu, então. Ah, Mel cantando, Deus me livre. Mas no karaokê todo mundo tira 10, então tá tudo certo. Pode ir, pode ir. Todo mundo tira 10, é ótimo.